melhor rádio. A melhor rádio. Rádio FM. É isso aí, você curtiu Ordem 387 aqui na Rádio Mix FM. Rádio Nova Geração. E a gente continua bombando só o melhor do hip hop baiano. Muito prazer, aqui é Beto Silva tocando só pancadão pra você. Opa, tem ouvinte na linha para participar com a gente. Alô, de onde fala? Aqui é Bissurão, do bairro Patagônia. Eu queria pedir uma música aí. E o som, qual é? Pai, porra, como é que eu esqueci aí? É o maluco lá do Alto Marom, velho. É que eu esqueci o nome da música, eu só sei que o maluco é lá do Alto Marom. Já sei qual é a música que você quer ouvir. É Nego Preto com J.R. Júnior. Isso aí, isso aí mesmo, valeu. Você pede e a gente toca. Rádio Mix FM, respeito ao hip hop baiano. Aqui só toca o melhor.